3325, bom dia. 251-3325, grato, bom trabalho. 9, tá livre o táxi pelo pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame pronto. O ajuste agora 1013, o 6749. Positivo, táxi via pátio Índia, no ponto de espera da 10, chama novamente, web 6749, quando pronto, ajuste 1013. Pronto, no ponto de espera da 10-6749. Ok, 6749, está autorizado a linha e decolada 10, vento é 360 graus, 029. Autorizado a linha e decolada pista 10-6749. 16749, decolada 04, chame o controle, 120 decimal 8, boa viagem. Controle, 120 decimal 8, web 6749. Paulo Salvador, bom dia, web 5717, pushback acionamento, tá no gate 5. Ok, web 5717, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi 5717. Paulo, puxa, aciona o web 5898 na 2. Ok, só um instantinho, 5898. Guardando. Ok, só confirmando, o web 5717 tá no gate 5. Afirmativo, gate 4. Ok, ciente. Web 5898, aguarde o colega puxar no gate 4. Aguarde assim, então logo será autorizado o seu pushback. 5898. Tá no aguardo, 5898. Salvador na escuta do Alfa Yankee Tango. Siga, Alfa Yankee Tango. Bom dia, solicitamos reboque para o pátio do, do pátio 3 para a posição 3. 9, chame centro Recife, 1288, ao termo 260. 288-260, web 6749. A saída do pátio 3, aguarde para ingressar no principal. E é que tanque ciente, obrigado. Solo, WebJet 5898, após o início do táxi da aeronave da companhia, estamos autorizados? Afirmativo. Assim que o voo da companhia deixar o pátio, coordene com a equipe de solo e inicie o seu pushback e chame táxi. Assim parar, chamando para o táxi, WebJet 5898. Salvador para o táxi, WebJet 5717 está com 139 a bordo, 3 horas e 40, alternando com o Fins. Ciente, Web 5717, está livre o táxi à direita, chame pronto para decolagem no ponto de espera da 10, o ajuste é padrão. É autorizado, livre à direita, vai chamar pronto com 1013 5717. Torre 57 no 7, ponto de espera da 10, pronto. Gente, está autorizada a decolagem da 10, 57 no 7, o vento é norte com 2 nós. Gente, autorizado o 57 no 7. 757-7, decolada 16, chame o controle 120, decimal 8, boa viagem. 08, obrigado. Salvador, bom dia, objeto 5717, tá cruzando 2000. Bom dia, 5717, contato radar, sua 340, saída da El. Da El 340, 57 no meio, 17. Falo para o táxi web 5898, tá pronto com 82 DOB, 3 horas e 15, alternando Galeão. Surpresa por de Bridge. Muita sorte, muito obrigado da presente Bridge, Web 5797. O ajuste é padrão, Web 5898. Gente, 1300 no altímetro, autorizado ingresso na 90, aliás, manter o Web 5898. Web 5898, ao alinhando a 10, tem livre a decolagem, o vento é 030 graus, 02 nós. Gente, Web 5898, livre a decolagem. Informa, Solo Salvador informa término do reboque do Alfa Yankee Tango no Ponte 3. Gente, Alfa Yankee Tango, bom dia. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Chegada Ponte, desce para 4 mil pés, 1013, 20. para 4.000 pés, 3.000, 8.000. Controle 1085898. Controle Salvador, bom dia, objeto 5898, teclado, cruza 1800. Bom dia, 5898, contato radar, voo 340, saída da El, na presente voa letra. Saída 340, saída da Elda, presente Voleda, jet 5898. Bom dia, OTAN 3201. Bom dia, OTAN 3201, prossiga. Autorização, confins. Certo, OTAN 3201 está autorizado, confins, nível 360. Decola da pista 10 com curva à direita, subida da El. Após da El, Leda. Após Leda, DCT Bridge, para interceptar a Alfa Zulu no meia. O controle 120 decimal 8, acione 5117. 360 autorizado, decola da DEN, direita da El Leda, direto Bridge, Bridge intercepta Alfa Zulu no meia, 5117, aciona, 1208 chama, 320 está no 10. Correto, tá 3201, chamei total pushback aqui, acionamento. Bora. Ligou 804, confirme abaixo uma centena, necessita que te mantenha a speed ou pode reduzir a velocidade? A velocidade está ao seu critério, número 1 para pouso. 2804. Web 5898, chame centro Recife, 1251, alterno 3325, bom dia. 1251, 3325, bom dia. Bom dia, Golo 715, Golf. Golo 715, bom dia. Identifique, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 1013. 4.013, Golo 715.